Voltemos aqui a uma proposta que a Câmara Municipal e que este Executivo já fez, que é a isenção das taxas devidas pela ocupação de espaço público com esplanadas, que é isentar desde o período de 1 de maio a 30 de setembro ninguém pagar. Isto foi uma coisa que deu uma nova vida ao Oliveira do Hospital, até porque eram coisas bastante caras, e nós prescindimos desta receita, que andava na altura, penso que à volta de 6, 7 mil euros, prescindimos dela em relação para agilizar e para fazer com que... E tem sido, na minha opinião, tem sido sucesso, porque no verão as nossas esplanadas têm estado cheias de gente e isso é bom. E por isso é uma proposta que já veio ano passado, já o fizemos, continuaremos a fazer o mesmo.